45 do segundo, o jogo virou. Os oprimidos que na arena virou pressor. Lado sul SP, bang devastador. Antrax da sinfonia, pique rolou compressor. Bola 8 deu gritão. Tio, tem uma missão. De menor, a falange. Somou na contenção, só chapa quente. Só chapa quente, louco. Se o time é da favela, nós também tamo no jogo. Aí rapaz, não testa a febre que os monstra que é zica. Cartel gangsta da América Latina. Quer ver nós fora de circulação? Vai gravando, pique exército russo. Entramos em campo, né Ronaldinho, nem Robinho. Na artilharia de gão, camisa 10. No time da guerrilha, na lente da câmera, cê povo fica em choque. Pelo gueto, por dinheiro e não pelo ibope. Joga as cartas do rap, descartas do crime. Bola, mente pensante do Dream Team. Nós causa mesmo, é o motim das ruas. Batendo pesado, trincando a estrutura. Isqueiro demais, vai que vai, pipoca. Seu isqueiro tá sem gás, ainda tem jogo de volta. Cê tá pendurado, Zé Povita de molho. Diogo, chapa quente, partida, cena do louco. A falange na guerrilha, só terrorista no clã. Zoião, zica, do bonde talibã. Vai fechar com nós? Demorou, tamo somando. Diadema City no bang, fechou, fechando. O bagulho é louco mesmo, mas a guerrilha não gela. Nós tá no jogo, é o time da favela. Cê pagou pra ver, né? Rap é o troco. Só mostra chapa quente jogando no bang louco. O bagulho é louco mesmo, mas a guerrilha não gela. Nós tá no jogo, é o time da favela. Cê pagou pra ver, né? Rap é o troco. Só mostra chapa quente jogando no bang louco. É o pelotão do gueto no campo de guerra. Regendo a sinfonia da orquestra periférica. Jogar pra vencer. Já fechamos, rapaz. Jogar pra perder. Por W.O. jamais. É isso mesmo, é o plato da sua. Vai pra cima. A de injustiça da coral. São Paulina conspirando contra Big Brother. Sua novela. Abalo sísmico na selva de cimento e pedra. É pé força armada e nós. Joga pra rachar. Com a camisa do gueto. Não pode falhar. Estratégia é nós em peso. Dentro da área. De camisa branca e lenço azul na cara. Zé Povim, que quer ver nosso fim. No jornal, nós preso no tráfico em Medellín. Jogada ensaiada, paz é a proposta. Grava Zé Polva, que essa aqui é sua resposta. O bagulho é louco mesmo, mas a guerrilha não gela. Nós tá no jogo, é o time da favela. Cê pagou pra ver, né? Rap é o troco. Só mostra chapa quente jogando no bang louco. O bagulho é louco mesmo, mas a guerrilha não gela. Nós tá no jogo, é o time da favela. Cê pagou pra ver, né? Rap é o troco. Só mostra chapa quente jogando no bang louco. Dois dias acréscimo, o juiz sinalizou. São muitos contra e poucos a favor. A fila tá lotada, empolga o jogador. Demorou. Narra o jogo, locutor. De menor e a falange, olho no lance. O adversário tá em dungeon. Nos alto-falante, ao vivo, vibrante. Contagiante, ritmo alucinante. Estilo Madison, ligeirinho da trabalho. Driblando os marcador, o menor não cai. Vai, filma aí pra nunca mais esquecer. Beijinho em favela, 011 SP. Sem chance pra você, que pensou que ia ver o time aqui tremer. Sou sério, não maldoso. Dos pobres loucos, o campo é minado. Os escoteiros é osso. Entre mortos e feridos, mantendo o equilíbrio. Marcação cerrada, os cana quebra os meninos. Entre as minas de estilo, os nobres bandidos. E os trabalhador que vai pro trampo a 5. Nós fecha lindo, na profissão perigo. Com mais ação que os filmes de Quentin Tarantino. Ao vivo, ao vivo, em tempo real. Gangsta rap, literatura marginal. Menor, alvos da lei, satisfação, bola 8, 011 SP. É isso mesmo, demorou. Isso mesmo, morou, chapa. Mixtape, o jogo vai segurando, tiozão. Porque o rap é o troco, morou. O bagulho é louco mesmo, mas a guerrilha não gela. Nós tá no jogo, é o time da favela. Cê pagou pra ver, né? Rap é o troco. Só mostra chapa quente jogando no bang louco. O bagulho é louco mesmo, mas a guerrilha não gela. Nós tá no jogo, é o time